Criolo viu crioula, chamou ela pra dançar. Criolo é do bem, crioulo não é do mal. Crioulo, gente bamba, vai no samba no quintal. Crioulo é da paz, também é verdadeiro. Crioulo vai no samba, mas também vai no terreiro. Crioulo é partido alto, lá no alto do morro. No alto do terreiro, samba e todos crioulos. Crioulos e crioulas, guerreiro e guerreira. No fundo da senzala, crioulo é capoeira. Crioulo é tudo isso, crioulo é natural. Aonde tem crioulo, tem que ter um birimbau. Bandeiro, atabaque, cuica, chique, chique. Crioulo não é pai, é parceiro, crioulo é chique. Crioulo é esperto, crioulo não é bobo. Crioulo é favelado, foi criado aqui no morro. E conheceu o crioulo, apaixonou-se com essa dama. Crioulos tão ligados que crioulos também ama. Crioulo é talento, crioulo é alegria. Crioulo é a vida junto com a poesia. Crioulo é sofrimento, também é sentimento. Crioulo é tudo isso que te falo no momento. Crioulo é virtude que vem do coração. Crioulo é a luz que ilumina a escuridão. Crioulo é candomblé, umbanda e Iemanjá. Crioulo, grão de areia que está em frente ao mar. Então vai lá, crioulo, chama a crioula pra sambar. Pra todos os crioulos, peço é paz e fé em Jah. Vai! Samba, samba, samba, crioulo, samba, crioula. Samba, samba, samba, crioulo, samba, crioula. Samba, samba, samba, crioulo, samba, crioula. Samba, samba, samba, crioulo, samba, crioula. Samba, samba, samba, crioulo, samba, crioula. Samba, samba, samba, crioulo, samba, crioula. Samba, samba, samba, crioulo, samba, crioula. Samba, samba, samba, crioulo, samba, crioula. Crioula foi esperta, crioula não foi boba. Aceitou esse convite, sambou a noite toda. A som de cartola, pixinguinha, jovelina. Raquel Coutinho, L.A., também Bezerra da Silva. O samba lava a alma, faz trazer a esperança. No terreiro, samba velho, samba jovens e crianças. Como é muito bom ver o meu povo com alegria. Aqui nesse terreiro, o ambiente é de família. Crioulo é Malcolm X, Luther King e zumbi. Crioulo é revolução que eu vejo aqui. Ontem eu vi crioula se olhando no espelho, admirando a sua boca, seu nariz e seu cabelo. Ela não sente mais vergonha, agora sente orgulho. O samba da crioula que contagiou o mundo. Seu gingado rebolado, requebrado até no chão. Ela samba no terreiro, também samba no salão. Samba de gafieira, de roda ou quadrado. Tem crioulo no terreiro, sambando pra todo lado. Pra quem ainda não conhece, pode vir pra confirmar. Pra todos os crioulos, peço é paz e fé em Jah. Samba, samba, samba, crioulo, samba, crioula.